Palmeiras, 74 milhas na rotatória, Center ao Campo do Visual. Apontando Kilo Romeu Oscar, ciente para ingresso no circuito, chame Torre Salvador, frequência 1118, decimal 95. Agora, 118, boa tarde. Boa, papá. Tango Kilo Romeu Oscar. Kilo Romeu Oscar, prossiga sinal no 7, evite redução e 13 para evitar 360. Baixa, então incrementando, direcionando 7 km. Papa Romeo Mike, Gilberto Mike com 1-0 a bordo para ataque na Arestá, alterna Serra Bravo, Bravo Hotel com 3 horas. Mike, Juliette Mike, QNH-10, 1-6-12, é autorizado o táxi via Papá, reporte ponto de espera no 7. Entra no táxi via Papá, Mike, Gilberto Mike. Eu peço. 30050, 3B, reportar estabilizado, 6322B. Através de RMAR, Kilo Romeu. Kilo Romeu Oscar, pouso autorizado, pista no 7, vento no 50 graus, 1-2 nós. Após o pouso, vai ultrapassar um pouco a interseção Papá, de forma que deixe a interseção livre e ter um aeronave no ponto de espera, ok? Entendi. O Kilo Romeu está ali no ponto de espera. 326, complete curva direita para o 075. Como é possibilizado? Direita 075, acordarei estabilizado, 6326. Estabilizou, até 3154. São 3154, completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 118, decimal 95, até 3254. Canal 6326, desça para 2000 pés, ajuste na 0 no 6. 2000 com 1016, 63, 6. Torre Salvador, 3471, informação terra, boa. São 4771, boa tarde, via chegada bom, que desça para o nível de voo 050, ajuste na 06. Via chegada bom, desça 050 no 06, 4771. Parte de turno, autoriza o ILS WIT, não no 0? Gente, aguarde a autorização, são 4771, mantém inicialmente o perfil da chegada bom. O perfil da chegada aguardando, 4771. Canal 6315, confirme se dá cola de imediato. Afirmativo, decola de imediato. Canal 6315, autorizado decolar pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-0 nós. Libra, linha de decolada 1-0, Canal 6315. Meu Oscar no colo 3-0, ultrapassa táxi aí, papá. Backtrack, aguarde instruções para prosseguir no táxi. Juliette Mike autorizado a alinhar e manter pistão no 7. Alinha e mantém o no 7, Mike, Juliette Mike. O Fred aguardando a ingresso da aeronave. Oi, Salvador, muito boa tarde. Está 3154, final de 4 minutos. 3154, continue a aproximação, aguarde pista livre, informa as dois para iniciar a rolagem dentro dos próximos segundos. O vento no 30 graus, no 1 no nós. Gente, aguardando, 3154. Kilo Romeo Oscar autorizado, táxi via Papá para 5. Papá para o Kilo Romeo Oscar. Volta mesmo. Igualmente com o pouso. Pouso Salvador, o Azul 2662, ciente da Sierra. Azul 2662, boa tarde, aciona identificação. Voe a mão para interceptar a chegada a mão, reporte para a descida, ajuste na 095. Chegada a mão, já no ideal de descida, o Azul 2662 com o Mickey. Azul 2662, desça para o nível de voo 120. 120, 2662. 30 graus no 119. Desde posto da 31154. Chané 63, 15, da colada 32. Chama o controle Salvador em 120, décima 8, bom voo. 308, obrigado, boa tarde. 63, 15, no perfil da Sanvuno. Chané 63, 15, boa tarde. Contato radar na decolagem via saída Sanvuno. Sub e mantenha nível de voo 360. 360 via Sanvuno, Chané 63, 15. Correio, Mike, Juliette Mike, alinhando e pronto. Juliette Mike, aguarde coordenação junto ao controle Salvador. Aguardando, Mike. Juliette Mike, informo que o controle Salvador solicitou que o senhor aguardasse para decolar, ok? Ok, tem alguma previsão? A 3154, no solo 33, táxi à direita, chama o solo 121, decimal 9. 219, 3154. Aqui, Juliette Mike, só um momento que eu vou questionar. Autorizado pouso pista no zero, vento no 40 graus, 099. Livre pouso na 10, ou chame a 3 da MBA. Torre, o Mike, o Dash Mike, comando. Bem na saída da nossa, tem uma formação, a gente vai precisar decolar e manter da proa por 10 minutos, depois direita na proa de estão. Reduza para 2309. Reduzindo 2309, 4771. Azul 2662, desça para o nível de voo 080. 080, 2662. Pet Mike, aguarde coordenação. Chané 3105, tem condições de voar Ognave? Afirmativo, tem condições. Sim, voe na proa de Ognave, sube e mantém nível de voo 320, Chané 6305. Ognave na coroa, subindo 360, ou Chané 6305, obrigado pela coordenação. 320, sube e mantém nível de voo 320, Chané 6305. Corrigindo 320, ou Chané 6305. Azul 2662, desça para 4.000 pés sem restrições. 4.000 sem restrições, 2662. Mike, Juliette 7 Mike, conforme solicitado, autorizado manter proa. O vento 140 graus, 14 nós, autorizado decolar, pista no 7. Livre de decolagem, mantém 10 milhas após decolagem, após salvo, Mike, Juliette Mike. 14771, reduza para 2009. Reduzindo 2009, 4771. Afirmo, TAM 4771. Reduzindo, TAM 4771. 6326, no solo 37, taxa à direita e chame o solo 121, no décimo 9. Direita 209, bom dia. Juliette Mike, decola 237, chame o controle Salvador 120.8, bom voo. 208, Mike, Juliette Mike. Controle Salvador, uma boa tarde, Papa Romeo Mike, Juliette Mike. Papa Romeo Mike, Juliette Mike, contato com a Dana Decolagem, via saída Sambo 1, sub mantenha nível de voo 430. Ciente dos desvios, após desvios, mantenha o perfil de saída. Ciente, direto 430, após desvio, direto Sambo Mike, Juliette Mike. TAM 4771, foi direto para a Vitor 368. Serra Vitor 368, TAM 4771. Causa no 3, mãe. Ali de fora, né? Sonho acaba de informar que Salvador opera visual com chuva leve sobre o campo. Quente, TAM 4771. TAM 4771, vetoração para o sequenciamento, curva direita para o 240, está limitado pelo QD Mike 120 do VR de Salvador. Centro direita 240, limitado pelo QD Mike aí de Salvador, está 3471. Correção, está limitado pela radial. 290 do VR Salvador, TAM 4771. 4771, copiado. Oxanel 6315, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 251, 2835, Oxanel 6315. Santana 6142, boa tarde, deixa contato roda na decolagem, via saída Puca, submantenha nível de voo 350. Via Puca, sobe e mantenha 35, Oxana 63, 642. Salvador, recebeu o azul 2779. Azul 2779, prossiga. Mantendo 80 na proja lá amanhã. Azul 2779, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 060, ajuste no 095. Via na chegada Bonf 060, nível, o azul 2779. Papa Romeu, Mike, Juliette, Mike, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterno 128, decimal 35. 1251-12835, Mike, Juliette, Mike, Recife. Boa tarde. Boa tarde. Do 2662, desça para 2000 pés, ajuste na 096, autorizado final do procedimento TLS, actuei da pista 90, reporta estabilizado. 2000 com 1016, reportará estabilizado, 2662. Azul 2662, confirme velocidade indicada. Afirmo, TAM 4771, no estado 20 milhas noroeste do VOS de Salvador, reassuma a navegação na proa Serra Vitor 368, desça para 4000 pés. 4000, Serra Vitor 368, reassumindo, TAM 4771. Controle Salvador, Passaredo 2231, no centro da informação Sierra, boa tarde. Passaredo 2231, boa tarde. Foi Bomed para interceptar a chegada Bomed 1, reparte para descida, ajuste no 096. Ajuste no 096, gente. A controle, temos a proa de TAP e algumas formações da nossa proa. Passaredo 2231, número 4 na aproximação, está livre de desvios. Está livre de desvios, Passaredo 2231 e informará para descida? O azul 2662 estabilizado no ILS X-Ray da 10. Azul 2662, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 118-95, 2662. Ban 4771, autorizado final do procedimento ILS WISC da posição 10, reestabilizado. Autorizado o procedimento ILS WISC, chamará estabilizado 4771. Azul 2779, desça sem restrições para 4.000 pés, ajuste no 0 no 6. 2779, sem restrições para 4.000 pés. 1-0. Confirma o ajuste? 1-0, 1-6. 1-0, 1-6, obrigado. Passarela 2231, desça para o nível de voo 080, ajuste na 0 no 6. 080, 1016. Azul 2662, ciente, pouso autorizado, pista no 0. Vento no 30 graus, 079, pista seca. Ciente, 2662. Pista 118, decimal 95. Completa o procedimento, 1-8-9-5, 0-4-7-1. Oxanã 6142, chama o centro Recife, frequência 1-2-5, decimal 4-5, alterna 1-2-6, decimal 8-5. Recife 2545 2005, Oxanã 42, bom dia, bom trabalho. Igualmente, bom voo. Uno informa um teste estimado de 1.200 pés, pista seca. Reporte quando visual. Gente, reportará 4771. Mais aeronaves na escuta do controle Salvador. Salvador opera instrumento, teto de 1.200 pés, visibilidade 8.000 metros, chuva leve nas vizinhanças. 662, a intensidade do papito é um pouco fraca, tem como aumentar? Azul 2662, ciente, vou passar para infraero o controle, então tá com eles, ok? Ok, obrigado. Salvador opera instrumento, teto de 1.200 pés, visibilidade 8.000 metros, chuva leve nas vizinhanças. Só ciente, passarei 2231. Azul 2779, copiou o controle? Copiei, estamos fazendo desvio de 10 grauzinhos à direita para liberar informações. Sente livre desvios, após desvios vai pelo. Azul 2779. Após desvios pelo 2779. Azul 2662, um solo 51, no táxi à direita, chama solo 121, decimal 9. Direita, solo 219, ó. Para 2231, no número 3 na aproximação, reduza para 2009. Reduz 2009, passa área 2231. Qual controle tem esse de fechamento da pista? Confirma o controle? A tendência de fechamento da pista? Tendência? Relativo, se vai fechar por chuva, já que a visibilidade reduziu por chuva. Não, no momento não, passaria 2231. Certo. Azul 4462, acione identificação, contato radar, passa a posição coral, vou em Bomédia para interceptar a chegada Bomédia, passo para a descida, ajuste na 096. Já me deu de descida, o azul 4462. Azul 4462, autorizado descer para o nível de voo 080. Autorizado 080, azul 4462. Controle Salvador, Gondor 097, informação Sierra, boa tarde. Gondor 097, boa tarde, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 060, ajuste no 096. Gondor 0196, 060, chegada Bonf, Gondor 097. Passaria 2231, desça para o nível de voo 050. Uno autorizado descer para o nível de voo 050. 0050, passaria 2231. Manterá a atmosfera 6321. Azul 2779, desça para 2000 pés, ajuste no 096, autorizado o final do procedimento LS X-Ray. Da pista no 0, após desvio do autorizado Duna. Aprovando Duna na presente, o azul 2779. Gondor 097, número 4 na aproximação, reduza para 2309. 2309, voo 10097. Gondor 2231, desça para 3000 pés, ajuste no 096. Desça para 3000 pés com ajuste no 096, passarei do 2231. Azul 4462, desça para o nível de voo 050. 0050, pode alinhar para o tráfego. Chana 6321, não autorizado alinhar e manter, pista no zero. Agora 771, no solo 55, táxi à direita, chama o solo 121, decimal 9. Sim, para a direita, 1219, o solo 747, mano, boa tarde. Chana 6321, autorizado decolar, pista no zero, vento no 40 graus, no 49. Aeronave na escuta do controle Salvador, Salvador opera visual, teto 1500, visibilidade 8000 metros, com chuva nas vizinhas. 77 mais o seguinte. 6321 no decolar 256, chame o controle Salvador em 120, décima 8, bom voo. 208, confirme pro controle. Patango Delta, India Vitor, prossiga. Patango Delta, India Vitor, contato radar 60 milhas sudoeste do VOE de Salvador. Mantenha o nível de voo 115, autorizado a proa do VOE de Salvador. Chané 6321, contato radar na decolagem, via saída Arbor 1, sub e mantenha nível de voo 380. 380, Arbor 1, 6321. Passarela 2231, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado final do procedimento ILS X-Ray. Pistão 0 é estabilizado. Autorizado para 2000 pés e informará estabilizado no ILS. Passarela 2231, controle. O azul 2779 está estabilizado no ILS da X-Ray. Azul 2779, complete no procedimento, chamitou em Salvador, frequência 118, decimal 95. 118, 2779 da Azul. Azul 4462, redução para 2009. 4462, redução para 2009, 4462. Voo 097, confirmei, efetuando algum desvio. Acima, direita, 240 mais 10 milhas. 240 por 10 milhas, sim. Informe ao controle no término de o desvio. 10-4-0-4-10-0-7. Patango Delta, ainda visto, confirma, está efetuando algum desvio ou está na proa do VOE Salvador? 779. Azul 2779, voos autorizado, pistão no 0, vento no 6, 0 graus, 08 nós. Autorizado o pouso 2779. Gente, está desviando de formação para Patango Delta, ainda visto? Ainda visto ou ciente? É 321, pode falar para o de alerta? Sané 6321, mantém inicialmente o perfil da vida de tráfego em aproximação para Salvador. Channel 6314, Bull Major 1, arrival, descend flight level 130, KNH 1016. Azul 4462, reduza para 1809, tráfego que o precede na aproximação, 1 hora, 10 milhas, com 174 de ground speed, Alfa Tango 72. Gente, o 4462, está descendo para 1809. Sané 6321, autorizado, Elefa. Elefa, 6321. Voo 1097, autorizado descer para 4000 pés, após desvios, autorizado a proa de pelo. 4000, na proa do pelo da presente, voo 0097. Sim. Azul 4462, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado final do procedimento ILS X-Ray. Da pistão no 0, responsabilizado. 3.000 no 0 no meio, do localizador e guarda-volante, controle, passarei do 2231. Passarei 2231, complete o nosso procedimento, chame 2 Salvador, frequência 118.95. Completa o final do procedimento, chama na torre 118.95. Passarei do 2231, boa tarde. Andrés 193 visual, travo ATR na curta final no zero. Visual. Andrés 193, após o passar de travo na curta final, autorizado a alinhar e manter, preparando-se para decolar de imediato. Alinhe e mantenha após o ATR, tá? 3193. Torre Salvador, passarei do 2231. Passarei do 2231, continue a aproximação, aguarde pista livre, reporte quando visual. Já está visual, passarei do 2231, Torre Salvador. Passarei 2231, ciente, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, passarei do 2231. Madrugada 023, bom for arrival, Sanford level 080, Kenate 1016. Bom for arrival, descent level 080, Kenate 016, Portugal 023. Alpatango Delta, Índia Vitor, tráfego 9 horas, 10 milhas, rumo nordeste, descendo para nível de voo no 30, Airbus 320. Ah. 6314, back to your descent, sunny left in hand 040, limit radio 290 Salvador VOA, descend flight level 080. Roger, land. Hand 040, limit radio 290 Salvador, and descend down to flight level 080, Chanel 6314. Aproximação, 7.9 milhas, com 1.05 de ground speed, Alfa Tango 72. Chanel 6321, chame o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 2231, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 089. 140 com 08, livre pouso 90, controle de pouso baixo travado, passarei 223. 3193, decolado 04, chame o controle Salvador 120.8, bom voo. 08, muito grande, tá? 3193. Salva, 0446. Azul 4462, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.95. Agora 118.95, Azul 4462. Torre Salvador, muito boa tarde, está 3193. Então 3193, boa tarde, contato radar na decolagem, via saída Sanvo 1, sub e mantenha nível de voo 340. Via Sanvo 1, 340, 3193. Voo 1097, autorizado descer para 2.000 pés, ajuste 10 no meio, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray. Da pista 10, reposta avisada. 2016, autorizado, ILS X-Ray, voo 1097. Portugal 023, reduce speed 2509. Reduce speed 250, Portugal 023. Chanel 6314, traffic overtaken, fly direct to Duna. Roger, fly direct to Duna, Chanel 6314. Alpatango Delta, Índia Vitor, agora tem condições de voar na proa do VR Salvador? Positivo, já está na proa do VR Salvador, senhor. Sim. Salvador, proa, Chanel 6314. O Chanel 6314, descend 4,000 feet, Kenate 1016. 1097, reduza para 1809. 1809, 1097. Papa Ground 023, descend flight level 050, Canadian 1015. Descend level 50, Canadian 015, Papa Ground 023. Pan 3193, vai direto Leda. Direto Leda, 3193. O 2009, Torre. 2009, né? O 2009, informa restrição, sub e mantenha nível 100 até 25 milhas de Salvador. Restrito nível 100 até 25 milhas para passar de Salvador, 2009. O 2009, visual com eco 190 final, pistão 10, curta final. Afirmativo. O 2009, após passar de trave na curta final, autorizado a alinhar e manter. Pode ir na curta linha, mantém 2009. Zona 097 estabilizado. Estabilizando, Gol 097. Gol 097, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 1118, decimal 95. 2019, boa tarde, Gol 097. Gol 097, continue a aproximação, aguarde pista livre, informe o tráfego da companhia para iniciar a rolagem dentro dos próximos segundos. O vento para cheque no 30 graus, 07 nós. 7, Gol 097. O 2009, autorizado a colar pista no 0, vento no meia dúzia de nós, 07 nós. Defesa colagem no 0, Gol 2009. Certo. Salvador, 4065, azul, ponto para no zero, pronto. Azul 4065, informa restrição após a decolagem, vai subir e manter até o nível 100. É, quais são? Sub e mantenha nível 100 até 25 milhas de Salvador. 100 até 25 milhas de Salvador, azul 4065. Azul 4065, mantenha o ponto zero. Mantenha o ponto zero, azul 4065, avisto o tráfego nacional aqui. Ono 097, autorizado pouso pista no 0, vento no 50 graus, 08 nós. Autorizado pouso no 0, Gol no 097. Ono, Gol 2009, decolado 10, chame o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Azul 4065, após passagem do tráfego na curta final, autorizado alinhar e manter pista no 0. Aqui após passagem do tráfego na curta, alinhar e manter no 0, azul 4065. Agem via saída Salvo 1, sub e mantenha nível de voo 240. Salvo 1, ascensão 240, 2009. O 2009, sub e mantenha nível de voo 100, informa o tráfego 3 horas, 24 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível de voo 115, o Ferro 1022. Restrito 100, 2009. São 3193, chame Centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. 251, 2835, Recife, muito boa tarde, 3193. Boa tarde, bom voo. Ground 023, descend 4,000 feet. Descend 4,000 feet, double to ground 023. Ou no 659, boa tarde, mantém ponto de espera, pista no zero. Mantém, 659. Sul passando 3 mil pés, restrita nível de voo no 00, Boeing 733. Tá. Boeing 737. Tá ciente do tráfego, da Avenida Vita? Via direita via Fox, chame solo 121, décimo 9. Fox 1219, voo na 097. Romeu Eco Sierra Bravo, autorizado, ingresso, recorte alinhado e pronto, cabeceira. Do 4065, autorizado decolagem, pista 10, vento, 140 graus, 099. Iniciando 10, azul, 50, 40, vento. China 6314, complete final, Salvador Tower 118.95. É Portugal 023, descend 2000 feet, KNH 1016, clear, LAS X-ray, runway 1047. Descend 2000 feet, 1016, clear for the LAS X-ray, call establishment, Domingo Mile, we need heading 2202 by the weather, Portugal 023. Clear deviation, Portugal 023. Controle Salvador, boa tarde, gol 1120, descendo para 150, passando 210, ciente da uniforme. Gol 1120, desça para o nível de voo 080, ajuste no 096, via chegada Bomé de Uno. Desce para 080, via Bomé de Uno, gol 1120. Decolado aos 14, chame controle Salvador 120, decimal 8. 208 vai chamar azul 40, vai se ligar. Echo, 02009. Salvador, passagem azul 4065, nação voo 1, passa agora 1400, restrito 100. Azul 4065, contato radar na decolagem, via saída Sanvo Uno, sub e mantém nível de voo 1000. Sanvo Uno, sobe e mantém, vai manter o 1000, azul 4065. Roger, please land runway 1. Romeu Eco Sierra Bravo, decolado aos 14, segue para o farol de Itapuã e transfere o controle 120.8. Seguindo para o farol de Itapuã, transfere para a frequência de controle. É que Serra Brava. Madame Vitor, Índia Juliette, boa tarde. Nível acionar, reporte táxi. 5, sub e mantenha nível de voo 340, sem restrições. Sobra 340, livre restrições, azul 4065. Poderia coordenar para o Odimóvel? Motiva, por favor, azul 4065. Ciente, após coordenação com o Centro Recife, go, azul 4065. Aguarda, obrigado. Controle Salvador, o Papa Romeu Serra Bravo transfere. Papa Romeu Eco Serra Bravo, mantém-se em condições visuais, corredor Axé, 1000 pés, reporte farol da Barra. Corredor Axé, 1000 pés, reportará no farol da Barra. Capitão Vitor Índia Juliette, livre táxi, aposte ponto de espera da Oscar. controle, o Eco Serra Bravo no farol da Barra. Papa Romeo Eco Serra Brava, passa agora o farol de Itapuã. Mantenha o litoral na escuta do controle. Corrigindo o farol de Itapuã, mantendo o litoral na escuta do controle, Eco Serra Brava. 314, underground at 17, vacate via Fox, em contact Salvador Ground, 121, decimal 9. 1964, roger, vacate via Fox, in contact Ground, 121, decimal 9. Oi, Salvador, boa tarde, gol no 824, tá pronto. Gol no 824, boa tarde, mantém ponto de espera, bicho no zero. Ok. Até o Victor India Juliette, autorizado ingresso, reporte em aliado e pronto, cabeceiro no 7. Com na antena 2835-2009. Portugal 0-2-3-4-7, chama a sua 0. Portugal 0-2-3, complete final, Salvador Tal 118.95. 118.95, Portugal 0-2-3. Autorização prévia pelo solo. Autorizada a decolagem, pista 10, vento 150 graus, 099. Iniciando na pista 10, livre da restrição de uma centena, segue conforme. Iniciando a rolagem, pista 10, 959. Portugal 023, final, 1A10. Portugal 023, QNH 1016, continue approach, expect runway vacated. Continue approach, 1016, Portugal 023. Gente, Vitor Índio Juliette, aguarde para a decolagem. 060, QNH 1016. 0 degrees, 0 9 knots. Clear to land 1A10, Portugal 023. 120, Pro 040 para evitar uma aprovação. 040 por quantas milhas? Gol 1120. 5 milhas. Confirme? 505. Gente, livre desvios, gol 1120, após desvios, foi Duna. Após desvios, Duna, obrigado. Obrigado, até a volta. Controle, Salvador. Boa tarde, nome é 59, na sua escuta. Bono 659, contato radar na decolagem, via saída Sanvo 1, sube e mantém nível de voo 360. Sobe via para 360, gol 1659, você precisa de alguma prova mais à frente? Gol no 659, autorizado direto Sanvo. Ok. Mantenha o nível 100 até 30 milhas de Salvador. Uma centena, 30 milhas, gol no 84. Correto, gol 1884. Após a passagem do tráfego na curta, autorizado a linha manter pistão zero. Fase 330 de Portugal, a linha mantém gol 1884. Ecos 1-November, evitar que você pode ponte espera da papá. Chegou 1h20 rumo oeste, subindo restrita 3.500 pés no Charlie 172. Atenta à possibilidade de esteira do 330 no jogo ao eixo, autorizado decolagem em pista 17, vento 160 graus, 129. Gente, graças a Deus, agora pro de Duna agora, 120. Sim. Papai Romeu Eco Serra Bravo, tráfego 10 horas, 17 milhas, rumo nordeste, descendo para nível de voo 050, Boeing 737-800. Eco Serra Bravo está ciente do tráfego. Azul 4065, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. Vai chamar Recife 251-2835, 4065. Controle, o Papa Romeu Serra Brava solicita 2.500 pés para levar informações. Autorizado, manter 2.500 pés em condições visuais, Papa Romeu Eco Serra Brava. Mantendo 2.500 Eco Serra Brava. 884, autorizado, decolagem, pista 1-0, vento, 150 graus, 1-0 nós. Iniciando, voo 984. Papa Tango Vitor, Índia Juliette, decolado aos 2-2. Segue farol de Itapuã, chame o controle em 120, decimal 8. 20.8, quando no farol de Itapuã, mas escuta até lá. Graças, Júlio. Gol no 120, autorizado a descer até 3.500 pés. Tráfego informado, agora mantendo 2.500 pés. Só 3.500 com 1.016. Afirmo. 120. Gente, Ecos 1-Novembro, após decolagem, mantém proa até a posição CEASA. Chame e controle no 208 no CEASA, ok? Paulo, meu Eco Serra Bravo, quando possível, estimado para ingresso na terminal de Ilhéus e estimado de pouso. Aguarde, Eco Serra Bravo. Te autorizado, né? Mantém pista no zero. Ele mantém pista no zero, última 227. Volta o Eco 1-Novembro, correto. Autorizado, decolagem, pista 35, vento 140 graus, 099. Para o da Barra. Bora lá, Júlio. Decolado aos 2-3, chame controle no 20-8, voo no 8-8-4, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Controle 8, boa tarde, voo 20-1884, Libra 2-300, Cuca, Aracaju. Voo no 8-8-4, contatado na decolagem, via saída Cuca, submantenha nível de voo 1-0-0, autorizado direto Jamo. Yes, saída pouco autorizado, 100, diretor Jamo, quando possível, coordenar direto para Aracaju. Gol no 884, vou inicialmente Jamo, informa o tráfego 10 horas, 1-2 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível de voo 115, um Serra 1-2-2. Gente, grato, gol 1-884, inicialmente mando Jamo aguardando Aracaju, quando possível. Gente, sub e mantém nível de voo 100, gol no 884. Gente, recebe no 00, no 1-2-4. Procedimento com 1-2-0. Gol 1-1-2-0, desça para 2.000 pés, tráfego superado, ajuste no 0-5 autorizado. Final do procedimento ILS X-Ray, da pista no 0, reforço estabilizado. Obrigado, acho que mais estabilizado, 1-2-0. Azul 90, derrota, não sei escutar. Papa Tango Eco Zulu November, mantém-se em condições visuais, comprou a norte, mantém inicialmente no meu pé. Mantendo no meu pé, explorou a norte, November. Autoriza voar direto no meu, senhorita, no meu pé? O no meu pé, mantenho no meu pé. November, voando direto, mantendo no meu pé. 730 milhas de Salvador. Vai manter uma centena até 3.0 milhas de Salvador, o novo 256. Olá, eu estou no 256, aguarde para a decolagem. Solicita proa 060 para distrito de formação. Boa noite, 2.0, chame turno, 8, deixe uma 95. Confirma, aeronave. Boa noite, 8.4, tem uma seguida na formação, frente, solicita proa 060 para distrito de formação.